apenas um idiota com a mente lavada, querendo humilhar a sua própria raça. Eu protesto onde quero, não importa onde. A minha arma é o meu microfone. Agora não vai dar, não adianta. Comando de MC, ninguém segura. A gente se unir, sangue no olho, sim!